pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Já te amei, mas hoje eu não te amo mais. Tu me chamando de bobo, só que eu sou o mesmo sagaz. Chutei no baile, passo pra com meus amigos. Tô ligando toda hora, cadê você, Murilo? DJ já te cansei, nessa vida de casado. Gosto de curtir meu baile e fumar meu baseado. Última forma nesse relacionamento, vou voltar pra putaria e me se for do casamento. Na sexta-feira eu fui pro baile da Espanha, sabadão tô na gaiola, de pau troto na Colômbia. Tudo me dando, mano, puta que pariu. Dia de jogar e faz aqui no baile do Brasil. Já te amei, mas hoje eu não te amo mais. Tu me chamando de bobo, só que eu sou o mesmo sagaz. Chutei no baile, passo lá com meus amigos. Tô ligando toda hora, cadê você, Murilo? DJ Chip.